Open, unlock the system, insert the trap, release, close, lock the system. The light is green, trap is clean. Todo fantasma mal comportado conhece o seu destino. Agora, nós também. Sextas-feiras à noite, Miguel Simões oferece uma expedição musical por um plano de boas e más assombrações e todas as outras no meio. Olá, sou o Miguel, estou na unidade de contenção. Je crois, je vais vomir. Se atrasa nos lançamentos, sugerimos este ex-futur album, disco dos belgas Aksak Mabul, com Véronique Vincent, que teve um atraso no lançamento de 30 anos. Abrimos esta semana com Chez les Aborigènes, uma das melhores de uma delícia de álbum, literalmente preso no tempo. Esta semana vamos ao Camboja, guiados pelos The Cambodian Space Project, entre outras insistências. Mas primeiro, a felicidade do regresso de um dos nossos maiores, Dean Blunt, novo álbum black metal já nas lojas, mais que digno sucessor de The Redeemer. Ouvem o single 50 Cent, depois merge a caminho dos Legendary Hearts. Sentem-se confortáveis e relaxem. Try to go, but I can't relax. You're back again, you're back again. She got got a new nigga, now we can't be fam. Five old coming and they know my name. I cannot believe. Got a new girl riding and I hope she gain. In these streets we got no shame. Encontrar na bem informativa coleção Rough Guide to Psychedelic Cambodian. Esta compilação, aliás, com toda a justiça do mundo, foi criada à volta deste agrupamento de ouro chamado The Cambodian Space Project, que, como os mais conhecidos Dengue Fever, está a trazer ao mundo, da maneira possível, a pop dos anos 60 e 70 do Camboja, antes de ser sistematicamente eliminada da forma mais brutal na tragédia humana e cultural que foi o regime de Pol Pot. Fiquem com os Cambodian Space Project no seu terceiro e melhor álbum até à data, Whisky Cambodia, em rotação contínua por aqui e já nas lojas mais bem informadas desde maio deste ano. Thank you. Estamos a chegar ao fim desta emissão, depois da dupla para The Cambodian Space Project. Primeiro, If You Go, I Go Too. Depois, a faixa título, Whiskey Cambodia. Vamos fechar com o novo Ariel Pink, o deliciosamente excessivo Pompom. aqui com Not Enough Violence. Não concordamos e despedimos-nos. Obrigado por terem estado desse lado. Mantendo-se vivos e até para a semana. Time.